Good day, Sierra 997, to reaching 150. Sierra 972, my arrival 22, flight level 050. Roger, mighty arrival, descent to 050, heavy information goal. No 865, direção para 2000 pés, o ajuste permanente, está autorizado em ELSXC e reposte estabilizado. 2000 pés, vai reportar, voa no 865. Pode voar, Duna, voa no 865. Autorizado. Duna, voa no 865. Ground 9972, descent 3,000 feet, turn H1016. Roger, 3,000 feet, turn H1016, to ground 9972. 6225, desça para 4,000 pés, o ajuste 1016. Quanto viu com 16 e a 25, cara. QNH to Sierra 9972, 1016. 1016. Thank you. clear the ILS for Federal 9972. Federal 9972, descend 2,000 feet, turn 8106, clear ILS. Final report, service localizer. Roger, report on localizer, Federal 9972, descend 2,000 feet, turn 8106. Estabilizado, boa noite, mestre. 865, complete aproximação final e chame torre na frequência no 8, decimal 6. 862, obrigado, boa. Boa noite, 65, como recebe a torre? Alto, claro. Gente, boa noite, 65. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento variável 029, o altímetro no zero, não deixa check trem. Livre, pouso no zero, baixa travão 1016. Boa noite, 65. Salvador, bom dia, Azul 4040, informação Golf. Eu sou Sauer, frequency 118.95. Roger, 118.95, Federal 9972, good day, man. É 6225, desça para 2000 pés, o ajuste 1016, autorizado em LSXT, reposte estabilizado. 2016, estabilizado, pode voar, né? 2.5, autorizado, Duna. Oh, Duna, obrigado. Expect landing clearance, Federal 9972, QNH 106. Cinco, São Lote 36, direita ou no 219? 219, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 65, Leura. Boa noite, 65, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, boa noite, 65. Salvador 4040, a gente dá o hotel agora. Ciência Azul 4040, autorizado Salvador para Confins, nível de voo 340, decolo da Fistona 0, curva direita, saída Arbó, transição elétrica via UPSUV 21, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5037, controle Salvador opera em 120, décima 8. 340 aprovado para Confins, escola da pista no zero, saída Arbor, transmissão Elephant, intercepta 3021 na rota do plano de voo. Chana código 5037 e o controle operando 208, azul 4040, ponte 1. Na posição 01, no chame pronto, azul 4040. Excelente. Ground 72 on the ground at 3-8, right 1-2 on this monitor. Good day, ma'am. Roger, 1-2 on this monitor. Good day, ma'am. Ground 9972, run the bus. Approved to taxi Alpha Kilo 803. Alpha Kilo and 803, 0997. Okay. Oxena 6225, boa. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento variável com 3 nós. Pouso, já está 10 na vez. Fala. Abraço, velho, trouxa. Fala, meu querido, abraço aí. Vai parar por aí? Rápido também é 570, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Novak, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 9093, desça para 2000 pés, o ajuste permanente, autorizado ILSFC, reporte estabilizado. Zona 093, autorizado. Salvador, bom dia, sem minha presença. 6285, autorizar táxi via Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, 07, bom dia. APC 6570, desça para 3000 pés, o ajuste 1016. 3000, não dá no meio, APC 6570. Também a 570 está autorizado. Senhor Salvador, bom dia. Rio 981, informação, voo. Rio 981, bom dia. Via chegada Mare, desça para o nível de voo 050. Via chegada Mare para o 050, Salvador. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, autorizado Salvador para Serra Novembro Juliette Kilo, nível de voo 160, decolado 17, curva à direita, saída Arbor, após DCT, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5042, controle Salvador opera em 120, decimal 80 e torre em 118, decimal 95. Alô, meu quilo Serra Lima, cotejamento correto, confirme o POB? Já sei, já bom. 02 no POB, chame a torre agora, fracionamento, táxi e decolagem, ajuste ao altímetro no 0, no meio, em 118, decimal 9000. Autorizado pouso, pista no zero, vento variável com dois nós, informa o chuva leve, pista molhada. Gente, livre pouso, voo na 093. Quilo Serra Lima, bom dia, livre o sinal, chama o táxi. Rápida 6570, desça para 2000 pés, autorizado em LSX3, reporte estabilizado. 2000 LSX3, reporte estabilizado, Rápida Bola 093, salas 51, na direita 121. Bono 093, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, voo Bono 093. Recepção Rui, aliás, certo, também, assim, certo. Rápido 6570, chame torre na frequência, no 8, decimal 95. 1895. Salvador, muito bom dia, sabe, pra cá, 6570, bom dia. Autorizado pouso, pista na zero, vento variável, com dois nós. Informo pista molhada, chuva leve. Bem, chuva leve sobre o campo, livre pouso, 6570. Autorizaria a de duna? Às 8 não autorizado. Autorizado, duna. Será o 9970, bom dia. E a chegada a Mário, desça para o nível de voo 050. Será o 9970, autorizado. Que Luciano Lima, autorizado táxi, chame na táxi aí, papá. A gente no 016. Charlinho autorizado, ingresso, reporte, LL pronto. Autorizado, 6570, solo 56, direita 1219. Direita 1219, caso 6570. 2783, você prossiga. Tomação Índia, autorização 160, vitória da conquista. Confirme o horário do plano? 30. Aos 0630? É 0930, Zulu. É corrigindo, 0930, já tá muito cedo, eu não consigo o seu plano. Deve chegar aproximadamente às 6. Daqui a uns 3 minutos, assim que obtivermos, nós chamaremos pra costa. O azul 273. Mas preparem a boa, elétrica, provavelmente para a vitória da conquista. Matias, eu estou aqui na sua escuta. Muito obrigado aí. Bom dia. Solo Salvador, candidato a cargo 6570, livrar na luz. Alfa 6570, bom dia. Autorizado táxi Alfa, Kilo, Pato 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, segue até o Pato 3, a cargo 6570. localizador Rio 98 não. Rio 98 não nos permitiu aí, né? Frequência 18 decimal 95. 18, 95. Luciano Lima, mantenha a posição. O 4040 autorizado na posição 01 no chame táxi. Autorizado no chame táxi, 4040. 9811, bom dia, na escuta? Bom dia, baixado travado. 9811, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 4 nós, pista molhada. Sente, pista molhada, depois pista 10, 9891. A 9970 desça para 2000 pés, o ajuste 1016 autorizado em LSXP, reporte estabilizado. Azul 273 na escuta do solo. Afirmativo. Que autocópia? Siga. Caso 273, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista, sinal de voo 1160, decola pistola 0, curva direita, saída Arbó, elefa, após elefa, opiló, após DCC Conquista, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5075, controle Salvador opera em 120, decimal 80, informação em curso ainda. Autorizado para Vitória 160, decola da 10 para curva direita, agora é Lefa, Piló, depois de CC, Vitória da Conquista, 075, transponde o controle 201. Azul 2783, planejamento correto, estou pronto no parte 3. Parei para puxa, acionamento no 3, obrigado. Vamos, chamando o 973. E o 5973, prossiga? Destino da Recife, poderia confirmar a saída? Qual que é esse 5973? Qual destino a Recife poderia confirmar a subida? Depende da rota. Se for via Pedro 17, é Cuca, Jamaru. A Pedro 17, tem uma subida? Cuca, Jamo, Aru. Tá caro? Bom dia, San 3153, Galeão. Tudo bem. Do nível de voo 300, da cola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irume, Irume UP Novembro 857, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5060, controle Salvador opera em 120, decimal 80. Autorizado nível 300 para o Galeão, decolando a 10, curva direita após, da Euleda Irume, após Irume segue a rota UP Novembro 857. 5060 no transponder 2080 para o controle Salvador 3133. Só 3153, cotejamento correto, chame pronto no portal 02. Paulo Salvador, muito bom dia, Rio 9811, livrou nossa escuta. Rio 9811, bom dia, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pad 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, Pad 3, até no sinalizador no Pad 3, 9811. Chamou o solo para cópia Campinas, Viracopos? Aqui. Tente autorizado Salvador para Campinas, Viracopos, nível de voo 300, Sacola pistão zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via o peso Luno zero por base, via o peso Luno meia, BHG conforme rota do plano de voo. Transponder 5061, no controle Salvador, opere no 20.8. Azul 4201 no cotejamento correto, Samitron na posição 03. Azul 4040, está pronto para o táxi. 107 a bordo, 3 horas e 56 de autonomia, alterna Campinas. Ele táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro no 06. Ele táxi, quando pronto, chama a torre, registrado no 06, Azul 4040. Correia 9811. Autorizado e aquilo, a remota é a 06. Peço por senhor, por gentileza, aguardar. Foi informações passadas pela equipe de solo do PAD 3. Cliente, remota 06. A senhora quer que a gente aguarde na alta? Não, não, não. Pode aguardar na posição 06 mesmo. Foi o que me passaram. Tamo Lima, Papa Aquilo, bom dia, prossiga. Bom dia, Salvador, Azul 4040, ponto espera, dono 0, pronto. Azul 4040, bom dia, autorizado a linha e decolar, pista no 0, vento variável com 4 nós. A linha e decola, dono 0, Azul 4040. Geral 9970 semi-torre na frequência 18.95. De voo. Transponder 5043, controle Salvador, opere 120.80. Não aguarde pista livre, ajuste no 016, não chove no momento, informe pista molhada. Salvador, um bom dia, Lazo 27.0, sem informação de dia pronto para a cópia Aracaju. Papatango, Lima, Papá, aquilo que a gente fez acontecer novamente. É, só informo que é após Elefa é Papog, depois é Papá Unifam e Papá Vitor de Fó. Lima, Papa, aquilo, cotejamento correto, confirme POB. 03 no POB, chame a torre, pressionamento, táxi, decolagem, 118.95, a gente altímetro no 06. Não, 9970, autorizado, pouso, pista no 0, vento variável com 3 nós, pista molhada. Azul 4040, decolar 207, chama o controle em 120.8, bom voo. 208, bom dia, 4040. 0260, responde local. Gente, Aracaju, nível 170, vamos decolar da função 10, com curva esquerda após. Proceda a saída é Conde, golpe 677, conforme a rota do plano. O transponder é o 0260 e o controle 1208, pro azul 2710. Azul 2710, cotejamento correto, forma que está transponder 0260 devido ao seu erro do passo a passo. Também pronto no passo 3. Preparamos azul 2710. Para o curso 10 e a senhora Neto, o TAN 3153 na posição 2. Na posição 02 autorizado, chame táxi, TAN 3153. Portarei. Serra Lima, voo direto do GQ. Direto do GQ, aqui do Serra Lima. De quanto foi a nossa autorização que você precisa para o Galeão? Serra 6201, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irumi, veio pelo novembro 857 Monso, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5066, controle Salvador, PR 120, decimal 80. 360, a nível autorizado para o Galeão, decola da 0, curva direita. Saída da Euleda Irumi, a aerovia é novembro 8566. 5066, o transponder, 1208 é o controle, o Oceania, 211. Será 6211, com o atendimento correto, também pronto na posição 05. Chamada pronta, graças. São Salvador, bom dia, bom 963, informação do dia. Bora 963, bom dia, ainda confere para Salvador, autorizado parar o Galeão, corrigindo, autorizado nível de voo 360, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Irumi, CP novembro 857, Monto, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5102, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Autorizado, gol 960 ao 9970, livrou nas suas contas. Você fala da pista 10, a Euleda Irumi, para ingresso na Amper novembro 857, conforme rota. Frequência do controle Salvador 208, pode transponder 5102, gol 963. Foram 963, com o pensamento correto, chame pronto. Trabalhamos na posição 10, gol 963. Na posição 03? Na posição 1 ou 0, 10? 3. Bom dia, Federal 9970, autorizar ataque de Alfa, quilo 43, remota previsto 5 Lima. Federal 9970, copiou o sala. Afirmativo, Alfa, quilo 43, remota 5 Lima. Papatango Lima, Papaquilo, na escuta da torre. Azul 401 na quarta, número 2 do setor. Água dessa, 401. Oi? Oi, Gabriel, tudo bom? Passo 3, 153, 162 a bordo, com 3 horas e 50, Campinas. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118, decimal 195, ajuste ao símetro no 06. 16, segue pela Índia, ponto de espera, 18, da 0, 0. O azul 4201, após a liberação do Airbus da cauda, autorizado no 03, chame táxi. Cono 3395, bom dia, 4045. Romeo, Hotel Romeo Golf, da RMA. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, já confere com 03 no Romeo. Autorizado em remar, 500 pés, sobrevoo Pituaçu com rumo sul, em coordenação com a Torre Salvador. Transponder 01 no 57, controle, controle operando 20 decimal 8 e a Torre 118 decimal 195. Bom dia. Tran 3153, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0. Vento variável com 3 nós. Afirmativo, alinha e decola da 10, 3, 1, 3, 3. Ajuste de altímetro no 0, no 6. Azul 4040, chame Recife em 1288. Romeu, Hotel Romeo Golf, prossiga. Chame pronto para decolagem, Papa Romeu, Hotel Romeo Golf. Papa Romeu, Silo Serra Lima, controle. Papa Romeu, Silo Serra Lima. Chame Recife, 1-2-8, decimal 8. Recife, 1-2-8, decimal 8. Tran 3517, desce via chegada até 2000 pés, livre LF 1016. Desce via até 2000, autorizado LF, informado para pegar 35. Novamente ao gol 1095, rapidão 04, traficado 093 360, copia? Copia. Autorizado Salvador Confins, nível de voo 360, decola da pistona 0, curva direita, saída Arvó, transição Elefa, e eu fiz o 21 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5104, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Autorizado TMA0, na Confim, decola da 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, do lado do Lula 21, conforme o plano. 104, transponder 208, é o controle, o gol 1095. 1093, quando já vem correta, posição 04, está me pronto, ainda confere. Para a próxima, Colo, Salvador 4201, alterna Ribeirão Preto, 96 a bordo, 4 horas e 50 minutos para vamos para cá. Alternativa? Alterna Ribeirão Preto, Serra Brava, Romeu, Papá. Unidade Chapéu, ponto espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 6. 10 no 6, 1895 no ponto espera da 10 de impacto do 4-2-0. até o meu Golf, se possível. Reporte fora do solo, a partida em mar, no atraso informar no setor, vento variável 3.9, ajuste de altíssimo 0.16. Vou passar aqui na esquerda, via pista, pode levar. Cavalão, Rio 420, 0.0, pronto. 4201, nesse momento eu mantenho a posição. Mantenho a posição, 4201. Então, eu vou ficar fora do solo, comprova o whisky 500 pés. Gente, mantenha a presente pro aguarde transferência de comunicações, sendo normal no transponder 0157, hotel Romeu Golf, informa o tráfego ingressando final pistono 0, evite a final, ok? É o Airbus da TAM. Vai evitar a final da maneira passada. O hotel Romeu Golf transfere controle. Bom dia, Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Bom dia, Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Mantenha a condição visual 500 pés sobre o terreno. O ajuste em 0.97 na escuta do controle. Vai manter condições visuais 500 pés, escuta do controle, Hotel Romeu Golf. Oeste, assim que tem a Índia, autorização Brasil. Noite 65, Brasília 360 aprovado, Brasilu, Ono 7, Aerovia, Nicolodão 0, curva direita. Subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Alfa Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Brasilu no 7. Decola curva direita, Arbor Elefa, pela 5106, controle 208, voo no MS. Brasil 4201, após a passagem do marcador externo, após a passagem, alinhar e manter cabeceira 1-0. Sim, você falou pouso aeronave final, representando, alinha e mantém, está 0-0, 4201. Gente, mantenha a cabeceira no 7. Paulo, voo 963 para pushback funcionamento no 10. Peso 4958, está em contato radar a 2 milhas para Coral. Está presente voo direto turno, chame no ideal descido, o ajuste no 0 no 7. Bom dia, copia o 380 Brasília, informação Índia. Índia, Índia, escuta para Brasília. Nome é 225 Brasília, 380 aprovado, via Pezulu no 7, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Pezulu Brasília, 380, via Pezulu no 7, está 10, Arbor Elefa, 1111, transponde 120, controle.